muitas são as lutas que me cercam, dores, tormentas e provações. Suportarei tudo nesta vida pra não perder salvação. Fica, meu Jesus, aqui comigo. Fica, meu Senhor, pra me ajudar. Não posso viver sem sua presença. Senhor, venha depressa me amparar. Oh, Jesus, eu não peço riqueza para poder gozar das coisas daqui. Só quero que a sua graça me sustente, que eu seja fiel até o fim. Fica, meu Jesus, aqui comigo. Fica, meu Senhor, pra me ajudar. Não posso viver sem sua presença. Oh, meu Senhor, venha depressa me amparar. Como o Senhor falou nos tempos antigos, para os patriarcas e anciãos, venha e faça presente em minha vida. Fala com mais poder no meu coração. Fica, meu Jesus, aqui comigo. Fica, meu Senhor, pra me ajudar. Não posso viver sem sua presença. Oh, meu Senhor, venha depressa me amparar.